Manhattan Zulu, chame para o cruzamento da 1730. Autorizado o cruzamento, táxi via Taxiway Quebec, Mike, na Lima, chame 21 nesse manual para prosseguir o táxi. Chanel 6255, salas 2 homens, o RAM 21 decimal 9. Esse é 219, 6255. Olo, Salvador, Chanel 6255, livrou na escolha. 6255, o senhor tem de Alfa, reporte antes das LEDs. Alfa, reporte antes das LEDs, 6255. É o 5220, só autorizador, na direto. Comandante, eu acho que o senhor não entendeu, mas eu já tinha autorizado. Eu ia até questionar o senhor, está de informação, está autorizado. Obrigado, senhor, desculpa. Autorizado, Buna, reporte localizador, cobrando a gente. Ok, senhor. Trabalho, Buna, aponta o localizador. Posicionamento no hangar, o Letan Zulu, frequência livre, a estação. Afirmo, tá pronto para a cópia? Autorizado, Irecê, uma centena, pista 1-0, curva à esquerda, saída Momo, após direto Irecê, controle 1208, transponder 5124, Tango Zulu. 740, chegada a Mari, desce para 2000 pés, ajuste 1-0 no 7. Pode uma frente, tá? Autorizado. No 0 no 7. Do Juliette, 6255. 6255, observe a aeronave que ingressou no pátio 3, Juliette, portão 3. Ciente, observou, Juliette, portão 3, 6255. Salvador, rota 3191 para pushback acionamento no 06. 3191, autorizado 62, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 3191. Acionamento volta 26028. Autorizado, chama táxi, 2G. Autorizado, chama táxi, 2260. 17-2000, pegada máxima, 2402. Pronto para o acionamento? Livre, chame táxi. Estabilizando com esse localizador 5220. 5220, torre 1895. 1895, obrigado, senhor. Torre Salvador 5220, estabilizado, curso do localizador 10 milhas. 75220, complete aproximação número 1 para pouso, aguarde contato visual. O vento 120 graus, 129, ajuste no 06. Espera da 1-0. E táxi autorizado até a saída do Pátio 3, inicialmente o Tanzu. Prossegue o táxi em frente, pátio principal, em de alfa da ponte espera, com o ponto 1895, 1016. Rota 3191, com 81 a bordo, 3 horas 24, Guarulhos, táxi. 3191, no livre táxi, seguindo a aeronave de pequeno porte sua frente, pátio em de alfa, ponte espera 1895, 1016, boa viagem. Autorizado, pátio em de alfa, ponte espera 1895. Para o táxi do Bruno 260, estamos com 144 de POB, 3 horas mais 14 minutos, alternando Natal. No 260, livre táxi, seguindo a aeronave da TAM, ponto de espera 1895, confirmando apenas o POB. 144. O teu ponto Paraguai para decolagem. 3191, ponto espera pronto. 3191, mantém um ponto Paraguai para decolagem. Mantenha, pode estar. 35220 no solo aos 42, a livrar direito no 21-9. Direita 1219, escolha 20. Juliette Tango Zulu, autorizado a decolagem, pista 10, vento 10 graus, 129. Juliette Tango Zulu. 220, Livrona Alfa. 5220, boa tarde, tá? Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, Kilo, 20. Torre 1, 98, decimal 95. 95, gente. Salvador, bom dia, 674 da web. Webjet 6740, tem autorizado pouso, pista 10, dentro uma centena no 49, ajuste no 06. Tenho pouso na 06740. Tango Zulu, decola os 43, controle 120, decimal 8. 208, Tango Zulu. Tango Zulu, Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, contato radar de colagem, suba ao nível 100, saída bomba. 100, saída bomba. Confirme se a restrição da saída bomba 3 mil pés. Livre da restrição, aguarde pro direito. Ok, Juliette Tango Zulu. 7 Porto Seguro, aguarde a cópia, o ajuste no zero no meio. Da 3191, após a passagem do 737, o Webjet na curta final, ali mantém, pista no zero. Após a passagem do Webjet, ali mantém, 3191. Recife, aguarda a cota número 2, o ajuste no zero no meio. Estabilizado com azul 4082. 4082, torre 198, decimal 95. 1895, obrigado. Juliette Tango Zulu, visual com Embraer na final. Negativo, senhor. Qual a Magnetic Del? 317. 7, autorizado DCT, quando possível estimado de pouso. Pista livre, azul 4082. 3191, pista livre autorizada da decolagem, 1 acendendo no 4 nós. Licença, certo, 3191. Prossigo no 437. Controle, o Juliette Tango Lua, estima o pouso em Irecê, ao 1600. 1600, copiando. Clareza, intensidade 1, força aérea no 437. Azul 4082, pista livre autorizado pouso, vento 1 acendendo no 4 nós. Autorizado pouso, azul 4082. Só 3191 na bacola 4 nós, controle 120, decimal 8. 108, até a volta. Só mais não vou. Obrigado. Todo 260, após passagem do tráfego da Azul na curta final, ali mantém pista no 0. Após a passagem dela na curta final, está autorizado o direto. E a linha na 1-0-0-9-0-0. Boa direita da El, Leda após Leda, direto Porto Seguro. Controle 1-20-8, transponder 5-1-6-6, voa no 777. Transponder 5-1-6-6, voa no 777. 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-8, 1- brasileiro do voo direto, 5166, portal 5, chama a frota. Web, S da Juliette. Web, portão 10. Portão 10. Sim, o Fuso era no 437, aguarde a cópia para Belo Horizonte, o ajuste 9096, número 2. Com esquerda na PUC, transição Aracaju, 208, e eu controle 5407 na escola, já é 5728, obrigado. Boa. Vamos 260, pista livre, autorizado decolagem, vento 190 graus, 12 nós. Fiz a colação no 0, vou no 260. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar. Você é no 437, pronto para a cópia. Salvador, Belo Horizonte, nível 160, Whisky 1. Pista no 0, curva direita da El, Leda, após Leda e Léus. Controle 1208, transponder 5156, o Fosse no 437. Livre o acionamento no pátio militar, chama para táxi. Uno 260, decola 52, controle 120, bispo 8, por favor. 208, obrigado, meu pai. Aproximada Juliette, azul 4082. 4082, ingresso Juliette, portão 1. Juliette, portão 1. ser autorizado até o hotel, reporte no hotel para ingresso Força Aérea, o Comitê de Sétimo. Autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto para decolar. E Eco Zulu, November. O sério no 437, chame a torre 1895 para ingresso na pista Mogã. Até o litoral. E vou coordenar o comitê de sétimo. Comenta 87, devido à coordenação com controle não autorizou, ok? Na Taxi Hotel, chame a torre 1895. Autorizado, chame táxi. Salvador, Oxa, 62 no 3 para Galeão, autorizado nível 360, a rota Cisulu 90, pista 90, curva direita da El Leda Bridge. Controle 1208, transponder 5402, Oxenem 6213.